esquecer toda a angústia que o mundo me traz. Desilusão e desespero demais. Doido, eu tenho que correr, não posso andar pra trás. Eu quero ser alguém, eu quero ter paz. Esquecer toda a angústia que o mundo me traz. Desilusão e desespero demais. Doido, eu tenho que correr, não posso andar pra trás. Já chorei, também já sorri ao ver cara desacreditado igual eu vencer. Querer poder, será que é tão diferente? O problema é social ou tá dentro da minha mente? Será que um dia eu vou tá lá realizado também? Muito mal falado e invejado, eu sei, tudo tem dois lados. Eu não tô de turista, eu vejo além daquilo que mostram pra minha vista. Eu quero além do que pra mim foi programado. Se acabar nas drogas, entrar pro crime, seja ao lado, tudo errado. Não é o que Deus quer pra mim. E se chegou a esse ponto é porque o homem fez assim. Quem é que vai pagar? Vou botar a culpa em quem? Quando o sequestrador é o próprio refém. Então vem, olha teu redor e repara. O erro do outro não justifica a tua falha. O ferimento de anos de tristeza e sofrimento, cicatrizado pela R1 rasgando o vento. É mó loucura de ver pobre ficar rico, apavorar os pescoçudos. No fim até bonito, teve quem batalhou, agora tá no caminho. Aprendeu que não se consegue nada sozinho. Que quem não presta é bom deixar de lado. Antes só na maior do que mal acompanhado. É doidão, já cheguei a essa conclusão. Minha metade palhaço também passou por depressão. Joguinho de interesse e atitude nojenta. Melhor nem comentar porque o ódio envenena. Puto, sai pra lá, coisa do mal. Não vou correr atrás do que estraga meu astral. Ao invés de espetar, mais bonito aplaudir. Quando irmão acreditar, lutar e conseguir. Eu quero ser alguém, eu quero ter paz. Esquecer toda a angústia que o mundo me traz. Desilusão e desespero demais. Doido, eu tenho que correr, não posso andar pra trás. Eu quero ser alguém, eu quero ter paz. Esquecer toda a angústia que o mundo me traz. Desilusão e desespero demais. Doido, eu tenho que correr, não posso andar pra trás. Dentro de uma cela ninguém é feliz. No crime a liberdade tá sempre por um três. Na doideira a mente não funciona direito. Enrolação é o esporte de quem não é sujeito. Parar pra pensar um pouco nunca é demais. Tem que ser verdadeiro, querer realmente a paz. Vai atrás de quem quer ver o circo pegar fogo. E por vontade própria escolhe passar sufoco. Eu sei que tem horas que não dá pra fugir. E a vontade é de sair fora, desistir. Vou cuidar da minha vida porque ninguém tá aí. Pro que eu faço, o que eu passo, o que eu quero conseguir. E daí, se tudo é besteira, eu vou fazer do meu jeito, como eu acho que tem que ser. Não basta querer, é preciso ter fé. O importante é pra si mesmo, irmão, não pagar migué. Entender que não é em mim, que tudo começa aqui nesse quebra-cabeça. Eu sou mais uma peça, mas aonde eu me encaixo não sei. Tô indeciso, não quero que decida por mim, disso eu não preciso. Tem gente fazendo um pouco da minha intenção. Cada um faz o seu lado, cumpre sua missão. Pode contar comigo, se for de coração. Reconhecer que o caminho é a compreensão. Quero ver a vitória estampada em toda a face. O reconhecimento merecido sem disfarce, demora, é. Quanto mais se espere, o poder tá na nossa mão. Não é pra fazer guerra, é pra fazer florir o jardim da esperança. Voltar a sonhar assim como uma criança. Loucura, asneira, utopia. O que eu queria era cessar o conflito interno de todo dia. Eu quero ser alguém, eu quero ter paz. Esquecer toda a angústia que o mundo me traz. Desilusão e desespero demais. Doido, eu tenho que correr, não posso andar pra trás. Eu quero ser alguém, eu quero ter paz. Esquecer toda a angústia que o mundo me traz. Desilusão e desespero demais. Doido, eu tenho que correr, não posso andar pra trás.